tá? Desça para 3 mil pés, NH1014. 3 mil pés, 1014. Salvador, bom dia, Oceania 6311, Monte Carlo 1-0, pronto. 6311, autorizado a alinhar e decolada 1-0, vento é 240 graus 08 nós, ajuste 1-0 no 4. Alinha e decola, pista 1-0, Oceania 6311. Dash 6140, contact Recife on frequency 126.85, if unable 125.45. Livre taxa da ponte espera da 1-0, baixo Uniindia no ponte espera Torre 1-1895, ajuste 1-0, 1-4. 0-1-4, baixo Uniindia dos lados, 295, Torre, Golo 642, obrigado. Bom dia, bom trabalho. 685, enable 2545, what's your name, 6140, bye. Bom dia, Golfo Controle o Yankee Romeo Tango, seguindo para pouso em terra Índia. Tango Yankee Romeo Tango, livre a 60, bom? Tá bom. Tá avisando o central para 3.000, até 3.000, tá vendo? 3.198, desça para 2.000 pés. 3.000, até 3.198. 0.0. Alima, piano 0, não vem com a sua. Gol 1739, complex. Gol 1739, complex final approach, contact tower em 118.95. 118.95, gol 1739. Obrigado. Condição de agilizar, manobras no 648? Afirmativa, agilizando. Somos o Boeing da companhia 2 milhas do externo. Rolling, runway 10. Continue approach, 739. 1739. Clear to land on runway 10. Wind is 260 degrees 08 knots and altimeter is heading 1014. Clear to land 10, CNH 1014, 739. 1648, decolado ao 56, chama controle, 11935, bom voo. 1935, obrigado, viu? Estabilizado, 3198. 3198, complete final do procedimento LS, chame a torre 118, decimal 95. 3195, 3198. Controle, voo no 648, boa tarde. Boa tarde, Gol no 648, contato radar na decolagem, suba para o nível 250, sai da PUCA. PUCA 250, 648. Next right, over around frequency 121, the small manor, on the route at 57. Left, next to right, 121, the small manor, 1729, thank you. Bom dia, Gol 1739, taxi Golf. Controle, Oceanair 6311, FW, desvio proa 225 por mais umas 40 milhas. Cliente, Oceanair 6311, reporte ao término dos desvios. Matará no retorno. Autoriza direto, ótima. Faz coordenação, Oceanair 6311. Cliente. Direita 1219, solos 1400. Direita 319, vai chamar, vai ligar na última, né? Até 319. Go 1739, Juliet, gate 04. I'm clear, Juliet. 10-04, Gol 739, obrigado. Pronto, desvio agora 240. Temos, mandando desvio 240, tem uma formação por mais 40 milhas. Ciente. O Controle, eu, se for facilitar para os senhores, a gente pode voar para o 230, 235, mas mais na esquerda do que isso não vai dar para o aumento aí todo. Zona 1, não efetua os desvios necessários. Não, por favor. Minha 311 após desvios autorizado por base. Vá após desvios por base, né, minha 311? Por base, eu chamei minha 311. Papá, uniforme, Bravo, Alfa, Victor. Gente, por base. Então, 3191, bom dia, Mike confere pelo Galeão, 340 autorizado, decola da pista 10, curva à direita, saída da Euleda, Irumi, OP9857, Monte, conforme rota. 5510 no transponder, controle em 119, decimal 35. Essa autorizada do Galeão, 340, decola 10, curva à direita, saída da Euleda, vai ser Irumi. Então, 319 no cotejamento correto, no portão 08, chave pronta. Área 1 no 3325, a chanequinha 31. Gente, vai chamar 1251, secundária 2325, a chanequinha 3211. Secundária 13325, Oceaner 6311. 3325, Gol 1864, pode ser o Gol 1864, canceladas as restrições de altitude em TAP, deixa para 2.000 pés, livre ali essa estrela, pista 10, reporte estabilizado. 2.000 pés, estabilizado, vai ser a Salvador Gol 1094, gente da Mike, autorização Fortaleza. Gol 1094, bom dia, Mike confere, Fortaleza 370 autorizado. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Momo, Cogbo, Frutti, Upris 119. 5506 no transponde, controle em 119, decimal 35. Autorizado nível 370 para Fortaleza, decola da 10 curva esquerda, Momo, Cosmo Proti, Upper Zulu 19. 1935, o controle, confirma o transponder? 5506. 5506, tá no 5, gol 094. Protegimento correto, chame pronto, gol 1094. Chamada. O 08 autorizado, chame táxi, 3191. Chamar o táxi, 3191. Salvador Gol, 094, 25, puxa, pega o instrumento. Gol, 094, 25, autorizado, chame táxi. Autorizado, chama táxi, 094. 95. 95, obrigado, até daqui a pouco. Bom dia, livre pouso no 0, vento 250 graus 07 nós, ajuste no 0, não 4. Livre pouso na 10, voo 964. Jadaia Olê da Motiva, Lopezulu 10, Papa Alfa Índia, DCT 1 bate, Lopezulu 44, conforme rota. 5502 no transponder, controle em 119, decimal 35. Aqui no nosso plano a gente tem o Pedro 10 Papa Alfa Índia DCT 1 base. Vou entrar em contato com o Centro Recife e já confirma a rota que será de saída. Do 4207, estamos voltando? A rota será Anfas 190 até Taubaté. Permanece em curva direita, na partida da saída da Euleda Motiva, 360-5592 em transporte. Azul 407, cotejamento correto, chame pronto no portão 03. Agora é 260 graus 05 nós. Gente, é 1094. Livre alinhar e decolar da 10, vento é 260 graus 05 nós, oeste 1094. A linha decola da 10, 14, 1094. Salvador, na 3191, onde está a prova? A linha e mantém, 3191. A linha e mantém, tá 3191. 1094, decolada 1196, controle 11935, bom voo. Obrigado, bom dia. Papapá, Charlie, Oscar, Alfa, só voltar. Confirme por gentileza a radial ideal de saída. Salvador, no 094, boa tarde, bom dia. Turma 094, contato radar na decolagem, suportar o nível de voo 370, saída MOB. 370 MOB, pode voar direto código. No 094, eu mandei o perfil da saída. Mandei o perfil 94. 250 graus 06 dúzia de nós, ajuste no 014. Um contato radar na decolagem. Suba para o nível de voo 340, saída da El. Da El 340. Bom, bom dia, voo 1162. Cruzo 200, autorizado até o 150. Voo 1162, aciona identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 050, VNH 10 no 3. 050, confirmando o ajuste? Ajuste padrão, Gol 1162. O 1094, na presente, autorizado a proa de Abucu. Vou direto a Abucu, 1094. Salvador, bom dia. Papa Romeu, Mike Acosta. Mike Acosta, Paracaju, bom dia. Visual 1000 pés? Afirmo, 1000 pés, dentro do litoral. Gente, tá no pátio 4, no meu pé de Paracaju autorizado, decolador 97, curva esquerda, corredor forte. 0276 no transponder, controle 1119, decimal 35. decola 193, tendo ao controle 0276, decola 197, curva à esquerda, corredor Cosco, é o Mike Acosta. Mike Acosta, cotejamento correto, confirme PLB. 03. Torre agora em 198, decimal 95, ajustando a 03 para acionamento, táxi e decolagem. 1895, para táxi e decolador. Para o táxi, o azul 4237, alternando o verão preto, 4 horas e 45 dias, e a bordo 4207. Livre táxi da foto, espera que a Índia gondular a torre. 1198, decimal 95, ajustando a 04, bom voo. E o Gol 1162. Passou a 055. Gente, Gol 1162, reporta ao término dos desvios. Tem um CB bem na proa do de malha ali, tá aí, vai em cima de malha. Gente. E decolada no 023, no 0 grau, 04. Decolagem no 0427. Lima Alfa, confirme efetuando o desvio. Afirmativo, efetuando o desvio, Lima Alfa. Gente, reporte ao término do desvio, Lima Alfa. Como que é o Lima Alfa? Gente. Zero, chame Recife em 12685, alterna 12545. Lamento 5, desceu 45, 094. Papá, papá, Charlie, Oscar Alfa, confirme o quadro que se encontra. Gente, autorizado Salvador para Foxtrot Charlie Bravo Bravo, nível 350, decola da pista no zero, após a decolagem vai interceptar a radial 1113, conforme informado, via rota do plano de voo, 5521 no transponder, controle em 1119, decimal 35. Afirmo, 5521 no transponder, 1935, controle Salvador, confirme PLB. Tá com agora. Torre agora em 1118, decimal 95, para acionamento, tá? E decolagem, fecha o chão 013. Confirma, aeronave é o Mike Eco Oscar. Charlie Oscar Alfa, Liber Sonai, Chano Taga. Decolado 26, controle 1935. 1935, 4207. Base Salvador, Azul 4207, bom dia. Azul 4207, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, sai da Dael. 360, na Dael, 4207. Salvador, Azul 4082. Azul 4082, a sua identificação via chegada Mari, deixa para o nível de voo 060, NH1013. Na Mari, para o 060, 13, temos uma formação exatamente Mari, autoriza a ITAP. Autorizado ITAP, o Azul 4082. 3-1 ITAP, 402. Pode apurar a área da Elda presente, o Azul 4207. Azul 4207, mantém o fecho da saída. Gente, vai manter. Sou 1162, cancelado de restrições de altitude em TAP, desça para 2000 pés, livre ali a 6-way, a pista 1-0, reposta estabilizada. Entendeu que está liberado da restrição de TAP para 2000 pés, é isso? Afirmativo. Obrigado. Salvador 4207, continuação de 500 para o A2, verso por 15 milhas. AFM para o A205. Afirmo. Ponte livre, desvio, reporte ao término. Livre, reporte ao término, 4207. Azul 4082, deixa para mim, 050. 050, 402. 13191, chame Recife em 1251, alterna 13325. 9 horas de autonomia, livre táxi até o ponto de espera da Papai, reporte pronto. Charlie, Oscar, Alfa. Papapá, Oscar Lima Alfa, controle. Oscar Lima Alfa, prossiga ao controle. Controle da Papá, Oscar Lima Alfa. Alien mantém no 7. Charlie, Oscar Alfa. A correção foi solicitada a pista 1-0. Sente, então autorizado cruzamento da 1-7. Quebec Mike Lima, na Lima Chama Solo, 1-2-1-9 para o cruzamento do campo. Chanel 6255, a sua identificação via chegada Mari, deixa para nível de voo 060, QNH1-013. 060-013, vai ficar por baixia, na proa 060 para o 1. Gente, livre desvio, essa porta é o término, Washington 6255. Costa prossiga. Confirma, decola direto do pátio para o norte ou necessita utilizar o sono 7? Viva táxi até a hora, reporte para o norte. Charlie Oscar Alfa, mantenha a Taxi Lima mais por ingresso no Pátio Uno. Quanto ingresso? 4207, chame Recife em 1251, alterna 13325. Manda primária pro 4207. 1251 no 4207. 1251 no 3325 4207. Só precisou mais localizar, voo 1162. 1162, complete, chame a torre, 1189. 119. 1195, voo 1162. 10895, obrigado. Após Pátio Uno, ingresse Índia e Alfa, ponto de espera visto no zero, chame torre em 1-1-8, decimal 9-5. Alfa, 2-5-5-5-5-5. O 4082, canceladas restrições de altitude em TAP, desça para 2.000 pés, livre LSX-V da pistão no zero, reporte estabilizada. 2.000 pés, reportará estabilizado no X-Ray Azul 4082. Salvador, boa tarde, 3895, 100 de novembro, Guarulhos 340, autorização. 3895, aguarde. Galinho, mantenha cabeceiro no 7, marque a Cosca. Tá 3895, autorizado Guarulhos, nível 340. Primeira novinha, peso Lu 10, decola pista 10, primeira curva direita, o perfil de saída da El, Leda, Motiva. Aciona o transponder 5531, frequência do controle em 1-1-9, decimal 35. Obrigado, Guarulhos, conforme 340, apresurou no zero inicial, decola no zero, curva direita, da Elneda Motiva, o transponder 5531 e o controle 1935, o transponder 3895, está no portão 2, chamará alerta para o pushback para o metro. Portão 3895, o cotejamento correto, sim. Aqui é Cosca, livre decolagem da 17, o vento é 330-039, o ajuste no 0, no 3. R6255, desça para 3.000 pés, NH1 no 0, no 3. 3.000 pés, no 0, no 3, no 2.000. Gol no 1.62, entrou. Gol no 1.62, autorizado táxi via táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Posso ser o 625, reduz a velocidade para 2209. 220, Chinês 625. Salvador, Gono 556, boa tarde. Repita a mensagem. Gono 556, uma boa tarde, está ciente, informação 90. Gono 556, boa tarde, informação November, autorizado Galeão, nível 360, primeira aerovia per November 857, decola pista 10, primeira curva à direita, no perfil de saída da El, Leda e Rumi. Aciona o transponder 5526 e chame o controle em 119.35. Autorizado 360, Galeão, upper November 857, decola 10, curva direita da El, Leda e Rumi, 5526, aciona 1935, é controle, Gono 556. Gono 556, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Boa tarde. CNR 6255, cancelada de altitude em Itapa. Ok, a antena da gestão de Itapa deve fazer os meus pés, a CNR 6255. Gol no 790, autorizado Recife, nível 370, aerovia conforme o plano. Na decola pista 10, primeira curva à esquerda, no perfil de saída Pucajamo Caju. Aciona o transponder 5533, chama o controle em 119.35. Caso 4082, complete final do procedimento, chame a torre em 118.95. 118.95, 4082. Cono 790, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Controle Salvador, Papa Romeu Mike Costa. Papa Romeu Mike Eco Oscar, mantenha-se em condições visuais, um no meu pé no corredor forte, reporte 2-0 milho em Salvador. 2-0 fora de Salvador, reportará o Oscar. Mike Eco Oscar, quando possível, estimado para pouso. Está estimando aos 1955 metros. Corrigindo o estimado para Aracaju é 1542, Mike Eco Oscar. Gente, 1542, Mike Eco Oscar. R6255, livre LSFV da pista 10, reporte estabilizada. Boa tarde, estabilizada, R6255. Charlie Oscar Alfa, na escuta? Papapá, Charlie Oscar Alfa, na escuta? Afirmativo. Usar o aeronave na curtida e mandar o 1-0? Positivo. Após a mesma linha e manter o 1-0? Após a mesma linha, mantenho o Charlie Oscar Alfa. autorizado a chamada 255. Chamei 6255, complete a final do procedimento e chame a torre em 118.9. 295, bom dia, chamei 6255. Bom dia. Chá 3895, autorizado acionamento, saiu para o táxi. Chamará para o táxi, autorizado. Ele está na direita, reposta aí, o vento está 9 nós no momento do toque, cauda. Bom dia, torre, chá 6255, estabilizado no X-ray. 6255, continua a aproximação, aguarde que está ali. 6255. Aqui é Cosca, livre de decolagem, vento 240 graus, 0,6 dúzia de nós, ajuste no 0,1,3. Confirmando, Charlie, Oscar Alfa, livre de decolagem da 1,0, vento 240 graus, 0,6 dúzia de nós, ajuste no 0,1,3. 0,0,0 graus. Norte Brasileiro, 4,0. Solo Norte 5,5,6. Pronto para o pushback e acionamento. Volo 556, aguarde para o pushback e acionamento. Informa a aeronave e está efetuando o push no 02. A 255, o vento é 230 graus, 0,6 dúzia de nós, ajuste no 0,3, livre pouso, pistão no 0. No 0, no 3, tem livre pouso, no 0, chega na 300. Charlie Oscar Alfa, decolado aos 45, controle 1935. 7195, obrigado, então bom dia. Vitor Hotel Delta, autorizado acionamento, reporte pronto para decolar. Olá, Charlie Oscar Alfa, contato na narra decolagem, suba para o nível de voo 350 na radial 113. 350 na radial 113, Charlie Oscar Alfa. Para a Juliette, para trás de novo. Solo 4082. 4082, mantenha a posição, aguarde para ingresso no pátio principal, a posição indicada 03, aguarde o táxi da aeronave da TAM. Entra, mandando o trapo 3, alto para trás de novo. Vitor, o seu Delta confirma intenções? Aguarde. Bom dia, Solo. Oceaner 6255, manda escuta. Oceaner 6255, bom dia. Autorizado táxi via taxi Alfa, aguarde antes do Juliette. Alfa antes da Juliette, 6255. Vitor Hotel Delta, pronto? Autorizado voo local, remar em remar, decola pro Açu. A 500 pés, oceano transponder 0126 e após a, chama o controle em 118, posição 119, decimal 35. 7 Delta para acionamento e decolagem, chame torre em 1188, decimal 95. Salvador, é o América 229, me escuta. América 229, Salvador. É, para reboque da posição 10 do 41, para a posição 1 do 43. Aguarde, América 229. Não aguardo, mas ainda escuto. 395 com 139, é o Belviana Galeão, 4 horas de autonomia para o táxi. 43895, autorizado táxi à direita, ingresso em Índia, após Alfa, chame torre em 118, decimal 95, ponto de espera da pista 10, ajuste 10, 13. 395, Azul 4082, autorizado, ingresso parte principal, posição 03 indicada. E aí, seguindo na Zacan, 3, 4, 3. 2790 no 6, puxa, acionamento. 1790, aguarde. Negativo, aguarde. Estimado para o Guarani, 556. Bônus 556, autorizado. Pushback e acionamento, chame para o táxi. Informo o Embraer da Azul, livrando o taxiway Alfa para ingresso na posição 03, em coordenação. Em coordenação com a Azul, está livre, com o Maritaxi, para o discurso. Fala, Juliette, na 200. Repita a mensagem. Bom, Chanel, na 200, eu gosto da Juliette. 76225, ingresso e parte principal via Juliette, posição 01 indicada. Ok, para a posição 01, vou Chanel, na 200. No 556, aguarde por gentileza o ingresso da 10-2 da Avianca na posição 03. Confirme para o Gono 556. Não desconsidere, o Xener 6225 mantém a presente posição, aguarde por gentileza. Ok, vai manter a posição. Xener 6225, condições de prosseguir via parte até o portão 1? Sim, Matheus. Sente ingresse PAD para o portão 1. Ingresse para o portão 1, Bônus 556, aguarde a passagem do Airbus. A retaguarda pode ser autorizada se tiver questionamento. É para aguardar, então, agora 556. É 790 autorizado, se tiver questionamento, chame para o táxi. Ok, chamar o táxi, Bônus 790, vai entrar.